From this day on, we will break your hard, hard laws and simply stop being slaves anymore. Knowing you will threaten us for certain, threaten us we can, it's nothing less. We decided what we have to fear is a bad life even more than death. Knowing we will stop because we're hungry, if we let you steal our bread by the side. We decided it is only window pane to separate us from the bread that we still lack. Knowing there are houses standing empty, while you leave us standing in the cold. We shall start to live in your empty houses, not in halls full of mold. Knowing you will fail to give us wages, wages that we all agree to be fair. So we will take over all your factories, and will be quite enough for us if you're not there. Knowing we don't trust a single promise that our government is pleased to give. We are pledged to run our own backyard and start to build a state where all can live. Knowing all you seem to hear is cannons, no other language will you understand. We just have to wave the cannons at you, sorry, but we simply have to get the upper hand. Knowing all you seem to hear is cannons, no other language will you understand. We just have to aim the cannons at you, sorry, we must get the upper hand. Segundo Frente, boa noite, edição de terça-feira FM Estéreo da Comercial, ao longo das próximas 2 horas e até às 3. Lista Rebelde, hoje em desfile, edição número 197. Better than science. I suggest to you that it takes just 5 seconds, just 5 seconds of decision to realize that the time is right. Start thinking about a little revolution. Boa noite, bem-vindos a mais uma dupla hora do Som da Frente. Hoje o desfile da Rebelde número 197. Vão rodar os 5 mais bem colocados e imediatamente a seguir as 4 entradas novas a reportar esta noite. Líder mais uma semana, o Revolution, certo, de Playing Good Fire, os Spaceman 3. Segundo e terceiro postos para os Sundays, Can't Be Sure, posto igual ao da semana anterior, e Sweet Jane, o já célebre remake dos Cowboy Junkies. A lista rebelde número 197, os 5 da frente antes das 4 entradas novas a reportar: Spaceman 3, Revolution, Sundays, Can't Be Sure, Cowboy Junkies, Sweet Jane, Rose of Avalanche, ligeira queda em relação à semana anterior, um lugar, Never Another Sunset, e finalmente, ainda em subida, para o 5º posto, The Cult, Fire Woman. Never another sunset, no more, never another sunset. Lista Rebelde, edição número 197, ao longo das 2 horas do Som da Frente de hoje, emissão de terça-feira, os 5 da frente revelados, Spaceman 3, Sundays, Cowboy Junkies, Rose of Avalanche e Cult. Como sabem, a Lista Rebelde, a sua elaboração, é apoiada pelas discotecas Bimotor, Porto, Lisboa, Portimão, que entretanto oferecem prémios em discos de importação a alguns dos que semanalmente nos enviam as suas contribuições. Pela primeira vez em muito tempo, são as 3 discotecas ou ouvintes das zonas respectivas que são premiados, o que só sucede quando é oportuno. Desta vez, premiados para Faro, portanto uma viagem até Portimão alguma vez que suceda, e a visita a Bimotor de Portimão para Rui Carlos Costa. Quanto a Bimotor do Porto, Rui da Silva Costa Ferreira de Coimbra, e Lisboa para Felipe José Batista da cidade. Prémios apenas disponíveis a partir da segunda-feira da próxima semana. De imediato para as entradas novas. A assinalar nesta 197 Rebelde, publicada às terças-feiras no Blitz. 16º posto, Pixies, Monkey Gone to Heaven. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. Rebelde, e o avanço para os que não se podem deitar tão tarde em relação à passagem das entradas novas. A primeira delas no 16º posto para os Pixies e Monkey Gone to Heaven do novo álbum do Lidl. Entretanto, um aviso dentro de 15 dias, de hoje, exatamente 15 dias, mais uma Rebelde temática, e dessa vez dedicada aos melhores 12 inches de sempre pós 1980. Votos no máximo de 5. Pela vossa parte, em postal ou carta para Lista Rebelde, temática 12 Inches, podem escrever 12'S. E chega, Rua Sampaio Pina 26, 1000, Lisboa, Codex, Som da Frente. I'm a champion. vocalista rebelde, mais uma entrada nova desta altura no 20º posto para os Mud Honey, Touch Me, I'm Sick. As outras duas, Big Dipper, A Song to Be Beautiful e os American Music Club, Pale Skinny Girl. De 197, as 4 entradas novas da semana: Pixies, Monkey Gone to Heaven, Madani, Touch Me, I'm Sick, Big Dipper, A Song to Be Beautiful e American Music Club, Pale Skinny Girl. Oh, take your first walk out into the wasteland. On every horizon, principais tarefas cumpridas, ou melhor, três, os cinco de frente, as quatro entradas novas, também os três premiados hoje pelas discotecas Bimotor, Porto, Lisboa, Portimão, Rebelde, 197, de volta à sua ordem mais normal, sexto posto. Shaman. I'm sick and tired of hearing about all of the radicals and the perverts and the liberals and the leftists and the communists coming out of the closets. It's time for God's people to come out of the closets, out of the churches, and change America. We must do it. We are reaching tens of millions of people every day. Television has brought this awareness to the masses. Brand new breed of Pharisee for the king. com o Shaman e Jesus Loves America, retomamos o andamento normal da lista Rebelde 197, exatamente no sexto posto, subida, queda, entretanto, dois lugares para os Thin White Rope e July, do álbum In the Spanish Cave. Bruises of cigarettes and over hours wasted in the park. We were the women who call you things. Men who sniff you out like dogs. Only just that once you told me you don't like men who treat you like dirt. Sticky drugs intended to seduce, which travel deep and cause you hurt. Wonder what would happen if you learned to speak of your contempt. Instead you celebrate your face by lending it to each of them. Redneck in me wants to prove that God was scared to between you.